sei que me conhece e sabes tudo sobre mim. E a tua mão me sustentou até aqui. Sei que nada é impossível para ti, Senhor.